ser como o rio que deflui silencioso dentro da noite. Não temer as trevas da noite. Se há estrelas nos céus, refleti-las. E se os céus se beijam de nuvens, como o rio, as nuvens são água, refleti-las também sem mágoa nas profundidades tranquilas.